Bravo, 6708 para o pushback 04. Obrigado, chame táxi. Camarada táxi, 6708. Cheque trem de Bipuso, pista no zero, vento de 180 graus, 8 nós. Gente, baixou e travou o gol 1398. Passa em Tango Alta, subindo para o 400, chega em Brasília. 1245, 1245. Boa noite, web 6727. Acione identificação, desça nível 040, chegada bom. 040 na bom, 6727. Brasil 6310, desça 2000 pés, estado 1096, autorizado ILS X-Ray, pista 10, reporte localizador. Para 2000, 1096, reporte estabilizado. Cruzado Salvador Campinas 360, aeroviário Peruí 58. Decola da 10, curva à direita, subida Gole, transição Gonza. 5422, transponder, frequência do controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Autorizado 360 para Campinas, via rota do via Peruí 58, primeira curva à direita. Saída Gole, transição Gonza, transponder 5422 e o controle 10935, azul 4071. Aberto azul 4071, portão 9, Chantão Antônio Puxibé, questionamento. Chamará 4071. Fala Salvador, F76708, para o táxi com 141 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando o Fortaleza. 4 1 3 horas, qual é a alternativa? Fortaleza é o alternado. Piado, táxi autorizado, direita alfa, ponto esperado 10, torre 118, decimal 6. Ajuste agora 10, vovô. Ele de CC, ponto esperado 10, 186, webjet 6708, boa noite. Solo 01, direita, 2 lados, chão. Direita, solo 1, 2, 1, 9, gol 3, 9, 8. Salvador, já tinha 7, 0, 8, ponte, espera, tá dentro, pronto. Minha 708 está autorizado alinhar e manter. Alinha e mantém, minha 708. Salvador, o gol 1398, livrou. 1398, boa noite, prossiga táxi de Alfa, repórter, essa táxi é Juliette. Alfa, vai chamar mais da Juliette, boa noite, gol 1398. Boa noite. 708, decola 03, controle 1935. Boa noite, 1935, obrigado. Controle, boa noite, 776708, transfere, decolado no momento. Web 6708, boa noite, estado radar, saída Fuca, subo nível 350. Fuca no 350. zero para Confins. Mariana, me escuta agora. Zona 398, ingresso Juliette, portão 05. Juliette 05, gol na 398. Alterna Brasília, 12425, secundário 12655 em Eudes, na 303. Nada, gol no 2300. Chame agora a Brasília, 12793, secundário 1230, gol no 2300, tem boa noite. Usando o localizador 6310. Bianca 6310, torre agora 1186. 186, boa. Salvador, muito boa noite. Avianca Brasil 6310, 2 milhas para o externo. Gente, Avianca, o vento é de 190 graus com 8 nós. Cheque trem de repouso, pistão zero. Parei quando baixar, tá lá. Copia. Passando externo, agora baixado, travado, 6310. Decorda 1-0, curva direita, subida gole, transição Gonza, 5426, transponder, frequência do controle em 1-9-35, torre em 1-8-6. localizado com fim 360, por isso que 58, decola da 10, curva direita, Guarulhos 11, aciona 5426, frequência 1935, torre 1086, até 3455. Correto, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Chamarei. Solo é o gol 1885, está pronto para pushback acionamento, meia dúzia. Autorizado, chame táxi. Chamaremos. Boa noite, é o Papa Romeu, Mike Charlie Fox. Doutor, autoriza para 6708, proa de Aracaju. 708 a bordo, para autorização com a gente. 8 no TOB, copiado. Confirme o pátio que se encontra, é a pista que pretende utilizar. 10, está no pátio 3, frente ao correio. Rico Renal 270, mantendo a minha escuta e aguarde. Sol Salvador, muito boa noite, avião K6310. Vem K6310, prossiga. Livrou. Prossiga táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa, reportarei antes da Juliette. Para pushback acionamento, azul 4071, portão 9. Nave da azul, portão 9, está autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, azul 4071. Salvador, está 9401, informação Yankee, Galeon, autorização. 9401 será coordenado nível 360 para o Galeão, número 2 para a cópia. Certo, boa. 1-2685-2545, web 6708. 2685-2545, muito obrigado, tenha uma boa noite aí. Salvador, 3152, Natan, boa noite. Tá, 3152, boa noite, senhor, identificação, detonível 050, chegada a mais. 050 na Mari, 3152. Capjet 6727, localizador da 10, tem o campo à vista. Passou Duna Torre, 186, web 6727. 86, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Capjet 6727, localizador da 10. 106727, reporte 3 checado, final 10. Chamarei. B197? Afirmativo. Gente, táxi autorizado, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1 no 8, decimal 6. Ajuste 10, no 6, gol 1885, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 18,6, convite, obrigado. Meia, 310, antes da Juliette. observando o voo. Mantenha a posição e aguarde. Após o gol liberar via Juliette, o senhor ingressa via Besma para o portão 01. Ingressado após o gol para o portão 01, mesmo. 310. Após sua perna Recife, Avianca? Afirma. 350? Afirmativo. E coordenar. Obrigado. Passando Simbra, baixado e travado, Webjet 6727. 6727, livre pouso, pistão 0, vento 1,80 graus, 6290. Livre pouso, Webjet 6727. 071, qual é o POB? POB 113. 113, 420, Ribeirão Preto. Táxi autorizado inicialmente até através do portão 6 dúzia, o azul 4071, ajusta no 0 no 6. No 0 no 6, táxi até através do portão 6 dúzia, azul 4071. Puxa bem questionamento, portão 8, portão 3455. Portão 3455, após passagem à retaguarda do aeronave da Azul, correm equipe de solo para iniciar e reporte táxi. A passagem do azul está autorizada, 345. 271, aeronave da Oceanec está ingressando via Juliette. Após a liberação da mesma, você prossegue seu táxi via Juliette e Alfa até o portão, correção, até o ponto de espera do 10. Quando lá a torre 1 no 8, decimal 6, o ajuste 10 no 6, bom voo. Aqui é 10 no 6, após a aeronave. É o Webjet que ingressa via Juliette, tá? Você tem o ponto de espera da pista no 0. Azul 4071. Obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, gol 1-8. Espera pronto. Salvador, boa noite, gol 1-8. 8-5, ali é mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 1-8. Salvador, tem uma previsão de aguarde por mais 7 passos. Mais um minuto para a cópia. Certo. Direito 1219, boa noite. Solo Salvador, Webjet 6727, livrando na Fox, boa noite. Webjet 6727, prossiga táxi de Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Alfa reportará antes da Juliette 6727. Livre decolagem, gol 885, vento de 1,70 graus, 6290. Livre decolagem, gol 1,885. 1,9, decola da 1,0, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, 5,4, correção 5,1,4,3, transponder, frequência do controle 1,99, decimal 35. Autorizado Fortaleza 270, Upper Zulu 1,9, decola 10, curva esquerda, saída Momo. Transição Froti, transponder 5,1,4,3, transponder, controle 5,19,3, comando Kelly Fox. Semana saída Momo Froti. Vem mais um, Momo Froti. 4,3, da livre acionamento para o táxi. Vai chamar pronto o táxi. Pronto o táxi, tá bom. Principal 01, copia? Principal 01. Salvador Galeão 360, aerovia Pesolo 4, até Toquinha após operar Alfa 317. Decola da 10, curva à direita, subida da Eltra de São Blés, código 5432, frequência do controle em 1.9.35, torre operando em 1.8.6. 10360 Galeão, Pesolo 4, Toquinha operar Alfa 317. Dael Blast com curva à direita 5432, 103 frequências do TAN 9401. Tom 7, correto, sempre para o pushback acionamento. Para o táxi 3455, 159 a bordo, alternando Guarulhos com 3 horas. 3455, táxi autorizado. Via Juliette, Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1.8.6, ajuste 10, 1.6. Juliette Alfa, ponto de espera 286 para 3455. Boa noite. Boa noite, 85, boa noite. Contato radar, saída da El, subonível 360. Da El, 3620. São 3152, desça 2 mil pés, estado no 016. Autorizado, ele é sexo e pista 10, reporte localizado. Pode voar Duna na presente, o 3152, descendo para 2000? Negativo. Agradeço. Sete após o TAM cruzar a Juliette, ingressa via mesma para o portão 04. Após o TAM cruzando a Juliette, ingressa via mesma para o portão 04, M6727. 7627, próxima perna é com fins 340. Afirmativo. Gente, chame para a cópia, já tenho a sua coordenação. Obrigado, chamarei. Azul decola aos 19, controle 1935. 9.35, azul 4071. Salvador, boa noite, 3455, próximo ao ponto de espera da pista 10, pronto. 3455 está autorizado, alinhar e decolar 10, vento 1.80 graus, 8 metros. Alinhar e decola a pista 10, 3455. Estou cruzando 1.700 pés, na subida Gole. Azul 4071, no contato radar, na saída Gole, subnível 360. Gente, subindo ao 360 na Gole, azul 4071. Salvador Natal autorizado 370, aerovia Pesolo 10. Decola da 10, curva à esquerda, subida pulga, transição Zipar 5431 no transponder, frequência do controle 1.9.35. Autorizado Natal 370, decolagem no 10, curva à esquerda, pulga Zipar, Pesolo 10. 5431 no transponder, controle 1.9.35 do 362. Correto, portão 2, champando para o pushback e salamento. Gente, do 362. Portugal 157. Air Portugal 157 is call cadence, send to level 040 on both arrivals. And then you must arrive on level 40, Portugal 157. Gol no 885, some centro Recife, no 288, alterna 1264. 1288, 1264, gol no 885, boa noite. Boa noite. Salvador, tá 3455. 3455, contato radar, saída agora, disponível 360. Gole 360, tá 3455. Zero curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. 5427, transponder, frequência do controle em 1 no 9 decimal 35. Estou operando em 1 no 8 decimal 6. Depois do Rio de Janeiro, naquela Aperuísque 58, da cola da 10 com curva esquerda, Pucaracaju, 5427 do transponder, 119.35 controle, 118.6 é a torre, o 6310. Requiem 3.0, confirmando 350 o nível. Confirmado, obrigado. Tá na pole position, pronto para o pushback, acionamento. Eu farei. Salvador, é o gol 1889, boa noite. 1889, Galeão, coordenaria o nível 360. Aguarde, na minha tela me escuta, aguarde. Instruções. A sua escuta. Torre no 186, tá 3052. 386. Gol 1885, ao passar até o 280. Mude para 1-2-2, décima 8. Gol 1-0, com vento de 1-80 graus, 8 nós. Mestre de repouso, o 3052 da tarde. For a localizer, and we call in localizer force. If we fall ILS, we call you in localizer force, it's 157. Maria.